Áries. Antônio Fagundes é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, pensar positivo é uma das melhores maneiras para afastar as más energias. Seja otimista e faça as coisas com um largo sorriso no rosto. Agindo assim, os resultados serão incríveis, tanto no trabalho quanto no amor. Sua cor é vermelha e o seu número de sorte é o 56. Touro. Thierry Figueira é também do seu signo de touro. Alguns atritos com a sua cara metade, com os colegas de trabalho e com os amigos poderão ocorrer no decorrer do dia. Portanto, não se deixe levar pelas emoções e muito menos por provocações. A paz está dentro de você. Lembre-se sempre disso. Sua cor é branca e o seu número de sorte é o 17. Gêmeos. Paloma Duarte é também do signo de Gêmeos. Se estiver em busca de um grande amor para a sua vida, que tal deixar a timidez de lado e partir com tudo para seduzir quem tanto deseja? Olhos astros indicam que você, mais do que nunca, poderá se encontrar inteiramente. E no trabalho está tudo bem. Sua cor para hoje é cinza e o seu número de sorte é o 20. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. O adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras às 20 horas, Carlos Bonaparte apresenta Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20 horas. Canal 1. Mistérios escondem o rock e o indie. Quem são as grandes vozes do passado e as novidades para o futuro? Acompanhe Mr. Music Show, um espaço dedicado a estes dois géneros musicais, rock e o indie, com especial atenção à mistura de ambos, o indie rock. Sintonize Mr. Music Show todos os sábados, às 3 da manhã, no Canal 1. Ainda à procura do livro que vai ler esta noite? Deixe-nos dar-lhe uma sugestão. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, entre as 23 e as 24 horas, o Canal 1 apresenta-lhe um espaço elaborado pela Rádio Universitária do Minho, que durante 60 minutos fala sobre um livro e o respectivo escritor. Não perca um momento único de literatura no Canal 1. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, a partir das 11 da noite, aqui no Canal 1. Câncer. Zezé Mota é também do signo de Câncer. Canceriano, canceriana. Tenha um pouco mais de paciência ao lidar com as pessoas. Financeiramente, os astros indicam que fazer empréstimos de conhecidos não é uma boa pedida. O melhor é procurar outros meios. Além disso, você não deve levar problemas do trabalho para casa. Sua cor é vinho e o seu número de sorte é o 35. Leão. Zezé de Camargo é também do seu signo de Leão. Charme, carisma e sensualidade, aliados à sua sensibilidade natural, farão com que você se destaque entre as pessoas. O momento está ótimo para investir nas conquistas amorosas e no crescimento na empresa. Vá fundo e não tenha medo. Sua cor é azul claro e o seu número de sorte é o 56. Virgem. Leandra Leal é também do signo de Virgem. Virginiano e Virginiana, olhe bem ao seu redor. Você precisa se desligar um pouco dos problemas e dos compromissos de trabalho e dar mais atenção a quem ama. Saia da rotina e procure fazer algo novo. Agindo assim, tudo vai fluir melhor. Experimente. Sua cor para hoje é vinho e o 25 é o seu número de sorte. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Libra. Gal Costa é também do signo de Libra. Libriano, Libriana, ligue suas antenas e não se deixe levar pelos sucessos passados. Olha, neste dia, quanto mais jogo de cintura tiver, menos sentirá pressão tanto no trabalho quanto em casa. Procure ouvir com atenção o que o seu amor tem a dizer. Sua cor é caqui e o seu número de sorte é o 30. Escorpião. Reinaldo Giannichini é também do signo de Escorpião. Criatividade e inteligência você tem. Portanto, fique alerta às oportunidades. Em uma delas, você poderá lucrar e sair do aperto. O período da noite favorece os contatos com familiares e com a pessoa querida. Sua cor é ouro e o seu número de sorte é o 29. Sagitário. Aline Rose é também do seu signo de Sagitário. Sagitariano, Sagitariana, abra os olhos. Olha, o ambiente profissional vai estar competitivo por demais neste dia. Porém, agindo com tranquilidade, você poderá alcançar seus objetivos. Não fale sobre os seus planos com pessoas em quem não confia. Se está só, fique atento, pois sua alma gêmea está bem próximo. Sua cor é ferrugem e o seu número de sorte é o 6. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. A Bíblia é mais do que um livro. Contém vários outros livros, cada um com a sua função. É o guia do cristianismo e não só. Mais de um ponto de vista informativo e de entendimento do que incentivo à crença religiosa. O Canal 1 convida-o a conhecer um dos livros sagrados da humanidade. A Bíblia. O som do livro. Produto Rádio Transmundial de Portugal, que vai ao ar às sextas, às 20h30, aqui no Canal 1. Capricórnio. Paulo Vilhena é também do signo de Capricórnio. Tome cuidado para não parecer uma pessoa autoritária demais com quem está ao seu redor, pois isso pode acabar atrapalhando as coisas, principalmente no relacionamento amoroso. Tente ser dócil e procure dialogar um pouco mais. Sua cor é verde e o seu número de sorte é o 18. Aquário. Paula Burlamarque é também do seu signo de Aquário. Este é um ótimo dia para quem lida com criatividade. Você irá conhecer pessoas legais com quem terá afinidades e até mesmo começar um romance como sempre sonhou. Fique alerta e não perca nenhuma oportunidade. Sua cor é marrom e o seu número de sorte é o 11. Peixes. Edson Celulari é também do signo de Peixes.

Culiacán, no México, em 1949. É, entre outros nomes, faz parte dos escritores nortistas mexicanos que tentam dar à literatura mexicana uns contornos, vamos lá, com alguns laivos de modernismo, nomeadamente na construção da própria narrativa. Aqui, o personagem principal é Edgar Mendieta, o canhoto, é o polícia, um homem que ele próprio também não se entende muito bem, e aparece aqui também uma quase como o México a refletir sobre si mesmo, que também não se percebe como nação. Não se percebe entre o gigante do Norte, neste caso os Estados Unidos, e as outras repúblicas, ao lado a Cuba, a República Socialista Cubana, e depois aquela miséria ancestral, aquela miséria que a todos condiciona, das repúblicas da América Central. O México, teoricamente, poderia ser a nova potência do mundo da América Latina e acaba por se deixar enredar em violência gratuita, numa espécie de neurose coletiva que tem, segundo o narrador destas Balas de Prata, a sua origem também numa tragédia do imperador Maximiliano e com a rainha viúva a aparentar tiques de desnorte e de incompreensão total do que aconteceu. E tudo isto numa narrativa paralela, que é As Notícias del Imperio, que é um dos grandes livros da literatura mexicana e de língua espanhola, de um grande escritor mexicano, o Fernando Lara, conjuntamente com o Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que é um dos livros mais importantes da literatura em língua espanhola. Pedro Páramo é o pobre paisano mexicano, o pobre mexicano, com a sua linguagem rude e violenta, que funciona aqui quase como os dois polos nos quais Edgar Mendieta vai nortear a procura desta verdade. Este romance, de facto, é um deslumbramento, é um romance extraordinário, pode dizer-se uma das grandes descobertas nos últimos tempos em termos de literatura do romance, e Elmer Mendonça constrói tudo isto com uma narrativa realmente inovadora. É quase um combate de boxe entre o narrador, o caso, o escritor, e o leitor, que somos nós. Parece-nos dar-nos a sensação que nos obriga quase a um combate excessivo, por excesso, pela atenção que nos obriga a ter na leitura para perceber os meandros deste romance, mas fica tudo isto feito de uma maneira quase inovadora, precisa, lúcida, em que o escritor permite ao leitor entender que neste romance nada, não, mas mesmo rigorosamente nada, está a mais ou a menos, ou que falta qualquer coisa. É um romance realmente extraordinário, feito com uma linguagem de alguma violência, com muita vivacidade, a lembrar algum tipo de cinema de Roberto Rodrigues, por exemplo, ou de Quentin Tarantino, mas muito mais do que isso, é servido por um despojamento literário e com uma linguagem poética extraordinária. De facto, um grande romance de um grande escritor que merece a maior atenção por parte dos nossos ouvintes. Fica então aqui a sugestão para esta terça-feira, chama-se Balas de Prata, é a obra a descobrir, da autoria de Elmer Mendoza, uma edição da Quetzal. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? Segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo e consigo também, aqui no Canal 1.

comece a chorar. Os roncos do Orestes estão enlouquecendo tanto a Marilda que ela se viu obrigada a tomar uma atitude drástica: mandar matar o marido. É ele, é Roberval. Alô? Roberval? Muito bem, Roberval. Muito bem. E então? E então, Marilda, é que você é a nova viúva do pedaço. Mesmo? Vou à geladeira pegar o champanhe. Espera um pouco, Silvinha. Deixa eu entender isso direito. O que é que você não entendeu? O Roberval foi lá, achou o Orestes, pá, pum, resolveu o nosso problema. Assim? Assim mesmo. E ele sofreu? Ah, eu sei lá. Você disse que o Orestes não ia sofrer. Eu não posso adivinhar se a pessoa sofreu ou não, Marilda. Como aquele lá era um bobo alegre, talvez nem tenha sofrido. Talvez? Talvez, com certeza. Pouco importa. O que importa agora, minha amiga, é que estamos ricas. Isso mesmo. Tenho que deixar de ser besta e pensar no meu futuro de milionária. Ai, meu Deus, é o Orestes. O Orestes o quê? Esqueceu que ele tá morto? Ah, mas aquele lá é que nem o Highlander. Não morre nunca. Eu te falei que o Roberval é um profissional. Aliás, deve ser ele. Você chamou o matador de aluguel para vir na minha casa? Ficou louca, Silvinha. Ora, Marilda, você vai ter que pagar pelo serviço dele, né? Só eu? Eu não tenho dinheiro. E você acha que eu tenho? Meu marido acabou de morrer. Morrer não, acabou de ser assassinado. A propósito, mandar matar não é que nem matar, né? Se eu for presa, a pena não vai ser assim tão grande. Claro que vai, homicídio qualificado, meu bem. A pena vai ser bem gordinha. Gordinha? Mas você não vai ser presa, Marilda. Ninguém vai descobrir. Você promete? Prometo. Agora vai lá abrir a porta, que nunca é bom deixar um matador esperando. Tudo bem, eu vou. Orestes! Sempre a gente viveu bem. Agora você vem. Chegando tarde pra jantar. Ande, diga o que se passa. Desconfiar. Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Roncando para a Ruína. Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. A música gospel em destaque no Canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos, às 9 da manhã, no Canal 1. Segunda a sexta, 30 minutos de música portuguesa. Girassom. Das 8h30 às 9 da manhã, de segunda a sexta, no Canal 1. Não perca também a edição de fim de semana, que começa aos sábados às 8 da manhã e estando por 2 horas. Nada é obrigatório porque temos sempre uma segunda via. No Canal 1, a viagem faz-se entre as 14 e as 17 horas. Segunda Via, com Carlos Bonaparte, às segundas-feiras, pelas 14 horas, no Canal 1. Passa a salada, meu amigo, por favor. Pão, por favor. Só mais um pedacinho. Há um novo conceito de programa musical à sua espera. Salada Musical é um espaço que apresenta diversos temas de todos os géneros e épocas que se destacaram por algum motivo. Sirva-se desta Salada Musical com Vândero Rosola, todas as quintas, às 10 da noite, no Canal 1. Cláudia Leite, forçada como sempre, ficou tentando se fazer de amiguinha de Ivete Sangalo em um restaurante de Salvador, onde aconteceu o lançamento de uma marca de aparelho de barbear. Claro que as duas posaram de amigas, pelo fato de estarem lá ganhando um bom cachê. Mas Ivete não conseguiu fingir tão bem quanto Cláudia e ficava se esquivando dela. A Lúria fazia questão de fingir que elas se dão bem e, para piorar, levou o maior fora da baiana, segundo um jornalista da Bahia, Josemar Arlego. Escute como foi o diálogo. No início da carreira, fazia dezenas de shows para políticos, assim como Ivete, disse Claudinha. Ivete deu-lhe invertida na hora. Eu nunca fiz, não. Foi coisa sua. Depois, para não ficar tão mal, Ivete Sangalo emendou. Mas quem sabe poderia ter feito. Cláudia Leite, sem personalidade, como sempre, respondeu. Então eu também não fiz. Ivete não via a hora de ir embora do local. Contou os minutos do horário estipulado pelo contrato e se mandou. No mundo da fama. A tal Paloma Bernardi, com aquela carinha de boazinha, está virando o terror da dança dos famosos. Ela já havia arrumado briga com Anitta, conforme foi noticiado. Agora está de birra com Giovanna Elbank. Mulher de Bruno Gagliasso, como fez com Anitta, ela também fala mal de Giovanna pelas costas. O povo que gosta de ver o circo pegar fogo está contando para todo mundo as coisas que Paloma comenta. É claro que na frente delas, Paloma faz uma de amiguinha. No mundo da fama, Uma revista fez reportagens com as Paquitas outro dia para relembrar o Planeta Xuxa, que está sendo reprisado no canal Viva. As moças que foram assistentes de palco da Rainha dos Baixinhos foram entrevistadas e convidadas a tirar fotos. As únicas que não quiseram se misturar com as outras foram Letícia Spiller e Bianca Rinaldi. No mundo da fama, apesar de estarem sendo discretos, Ana Maria Braga e Marcelo Frizzoni voltaram com tudo a se encontrar. Conforme o blog havia contado em agosto, os dois tiveram recaída durante uma viagem a Miami, a quem indica que eles devem assumir a reconciliação. No mundo da fama, Tiazinha está revoltada com Daniel. O sertanejo está agindo de má fé e usando o nome da ex-dançarina de Luciano Huck para alavancar as vendas de sua biografia. Ele declarou no livro e ainda deu entrevistas dizendo que já pegou a moça, que teve algo quente com ela. Está sendo considerado por Tiazinha e pelo seu marido uma grosseria por parte do cantor. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Saber

Se as pessoas não vão até a sua loja, leve as roupas na casa das suas clientes. Entre em contato com essas pessoas que curtiram as fotos e diga que está levando uma ou duas peças para que elas experimentem, sem compromisso. Vender é ganhar dinheiro ajudando as pessoas. Facilite a vida de suas clientes e suas vendas vão aumentar muito. Rádio Vendas. A agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola. Um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. Conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. É às segundas, às 21h, que o amor acontece no Canal 1. Os sentimentos falam em romantismo no ar. Às segundas, às 9h, com Ricardo Teodoro, no Canal 1. Senhores passageiros, última chamada para o voo 1900 da Antena Web Airlines com destino a Rotterdam. O rock e o pop dos anos 90 e 2000, em grande destaque na Antena Web. Rock e Pop, 60 minutos com o melhor do pop rock mundial dos últimos 25 anos. Rock e Pop, aos sábados, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas, aqui estamos para refletirmos sobre a vida a partir da teologia e teologia da libertação. O caráter libertário da fé cristã, qual é? Para compreender os traços sociais e políticos das comunidades eclesiais de base, faz-se necessário considerar previamente o caráter libertário que a fé cristã assumiu nas comunidades. Sabemos que a religião cristã, na história do Ocidente e de forma particular na época da colonização ibérica do continente e mesmo em períodos mais recentes, servira de aparelho ideológico de legitimação dos poderes dominantes. Sociólogos como Max Weber e Karl Marx atribuíam exatamente esta função à religião, a função de ser fator de apaziguamento das classes dominadas e de justificação das classes dominantes. Nas comunidades emerge uma função de mobilização, contestação e libertação a partir da religião. Além disto, sabemos também que a religião veicula um discurso genérico sobre os fins últimos, os novíssimos, sobre os grandes ideais da vida, como o amor, a justiça, sem apresentar mediações concretas e estratégias de ação. E a mobilização popular nas comunidades cristãs, em nome do Evangelho, faz-se em função de interesses muito concretos, como a obtenção de escola no bairro, de água, de ônibus, o custo de vida, reivindicações salariais, etc. Como ocorreu esta guinada? Que relação existe entre fé e compromisso social? A primeira constatação que se precisa reconhecer é o fato da religião significar a cosmovisão natural do povo pobre. Ele não passou, como as elites intelectuais, pela crise da secularização ou da Aufklärung, que é uma visão emancipada. A religião constitui a porta de entrada para todos os outros problemas. Quando o povo se dá conta de que há uma contradição entre sua fé e as propostas políticas apresentadas, o povo manifesta imediatamente suspeita e retração. Isto se mostra particularmente válido no contato com os marxistas, que se apresentam como ateus e críticos diante da religião popular. A dimensão libertadora da religião só vem à tona quando o povo se liberta de certo tipo de leitura do capital religioso que oculta as contradições da sociedade. Há uma leitura da Bíblia, por exemplo, que se faz partindo-se da posição em que se acham os grupos dominantes. Tudo se apresenta harmonioso e os conflitos são transferidos para uma esfera abstrata entre o bem e o mal, o pecado e a graça, o diabo e Deus. As contradições reais entre os oprimidos e famintos de um lado e as classes opulentas e bem alimentadas do outro permanecem encobertas nesse tipo de leitura. Quando, porém, o povo começa a apropriar-se da interpretação dos textos sagrados e os interpreta partindo de uma situação social de marginalizados, aparece então a imagem de Deus como Deus dos pobres e cativos do Egito, que disse: "Ouvi os clamores de meu povo, suas queixas contra os opressores, fixei-me em seus sofrimentos e decidi libertá-los." A dimensão libertadora e não mistificadora da religião depende do lugar social em que o intérprete se coloca. Fique com essa reflexão, com a bênção do Deus da vida, com um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.